ali. De coração lembrei que do passado em nossas brigas encontramos solução. Foi você quem não quis deste jeito. Só sei que não sei se eu tive o que quis. Olhei pra você como um homem sou, e tudo que eu disse foi só de coração. Oh, oh. Sem você não faz sentido, amor. Foi você quem não quis deste jeito. Só sei que eu não sei se eu fiz o que quis. Pensei em você como um homem sou, e tudo que eu disse foi só do coração. E sejam bem-vindos a mais um programa África Rítmica. Espero que você se mantenha por aí, porque esta é a hora mais africana desta rádio, claro. Então, meu nome é Leandro Amador e estou consigo aqui durante aproximadamente 60 minutos. Ele bate assim esta boa disposição, como tem vindo a ser do costume. Então, fique por aí, porque está na boa onda, está na companhia certa e, de certo, não se vai arrepender. Fica soltas fiabo. Falei que o puta lembra naquele dia. No diabo, fica soltas fiabo. Fica solto o diabo. Meu coração quer só o amor. Yeah. vítima no trevo. Como sabe, mata, mago, devo em alá. Pensa só na mim, pensa só na voz. Marica está da paz feia. Pensa só na mim, pensa só na voz. Marica está da paz feia. Pensa só na mim, pensa só na voz. Marica está da paz feia. Pensa só na mim. Marica está na pasteira. Nacional está agora mais perto de si. Visite-nos no Facebook em www.facebook.com/Onda Nacional. Exatamente, e se ainda não aderiu ao Facebook, ou se ainda não nos adicionou como seus amigos, ou seu amigo, neste caso a Rádio Onda Nacional, por que não fazê-lo? Através deste endereço que terminou de ouvir, www.facebook.com/Onda Nacional. Então, por que não? Mas entretanto também volta a ouvir, ou se ainda lhe restar dúvidas, vamos ficar mesmo outra vez com ele para que tudo fique direitinho, porque eu engasguei-me ali há pouco. Então vamos ouvir de novo. A Onda Nacional está agora mais perto de si. Visite-nos no Facebook em www.facebook.com/Onda Nacional. E assim é que é o endereço direitinho. E então vamos continuar com música. E a Cataleia diz que amor não é complicado. Por vezes é mais do que complicado, é difícil de entender. É uma coisa que não dá mesmo para explicar. Então vamos ver se realmente o amor é complicado ou não. Com a voz da Cataleia. Está a ouvir a Rádio Onda Nacional em parceria com a Rádio Antena Web. Já sabe, este programa de segunda a sexta entre as 14, entre as 16 e 17 aqui na Onda Nacional, aos sábados pelas 20 horas no canal 1 da Rádio Antena Web. Jesus, tu ligado, posso dizer. Onda Nacional, um amor de rádio. I love you. I love you. O corpo tem um jeito que também mexe comigo. Baby, vou olhar, tem um feitiço. Na tua vou falar, vou também mexer comigo. É tudo na boa, mexe comigo. Que tem mais ninguém, não, não. Maneira, vou te mexer, yeah. Mexe comigo, mexe comigo. É tudo na boa, mexe comigo. Que tem mais ninguém, não, não. Cima, vou te falar, yeah. Mexe comigo, mexe comigo. Sexy, pra levar pro meu lugar, gambumbo, bem comigo. Por lugar tu vai coxinha. Dois passos no estalá, baby, na bujeito um trembala. Cabo nega não, bebo bem comigo. Bem no enxinte, no xinte, bem mexer comigo. Dois passos no estalá, baby, na bujeito um trembala. Cabo nega não, bebo bem comigo. Bem no enxinte, no xinte, bem mexer comigo. Tudo bem se passa, a mim tá faz incontinência. A mim já tem certeza, põe mais quente que malgueta. Vou andar caprichado com o estilo da africana. Vou cor bem bronzeado, maravilha de minha terra. Essa ilha tropical, no tem branca, no tem preta. E eu sou boquita, farinhas, filhas, cunhas, filhos. Eu sou boquita, fazem cuscuz de mídio. Eu sou boquita, mexe com a minha neguinho. Eu sou boquita. Não importa quem que trazeu, não te preocupa quem que buga. Se vou crer, mexe, mexe comigo. Oh baby, mexe, mexe. Não te importa quem que trazeu, não te preocupa quem que buga. Se vou crer, mexe, mexe comigo. Oh baby, mexe, mexe. Minhas lumes, salta assim dentro de mim. Acabou preocupa, deixa desejo. Controla a emoção, vou bem pra mim. Baby, já mexe comigo. Baby, já fala pra bom. Baby, já mexe comigo. Oh, oh, oh, oh, mexe. Baby, já mexe comigo. Baby, já fala pra bom. Baby, já mexe comigo. Mexe, mexe, mexe pra mim. Never tell what way the man feel. Man go tell his friends what way the man feel. God, you got me smoke ganja till I get myself killed. Yo, be original, represent the style for real. Ao domingo, pelas 19 horas, Portugal Musical. Apresentação, Leandro Amador, na Onda Nacional. Exatamente, eu próprio, aos domingos, pelas 19 horas, também estou aqui, não com este ritmo, mas com música feita cá, em Portugal, cantada em português, e para você que gosta mesmo da música portuguesa. Então, também pode ficar atento aos domingos pelas 19 horas. Eu próprio estarei aqui a fazer mais uma hora de companhia. Agora vamos virar as agulhas e vamos continuar em africano, claro. Vamos ficar agora com Sampa Ajuda, Dor na Alma. Espero bem que você não tenha nenhuma dor, nem na alma, nem física, nem coisa nenhuma. Esteja bem, esteja na companhia da sua melhor rádio. Já sabe, este programa de segunda a sexta na Rádio Onda Nacional, entre as 16 e as 17 horas, uma hora de puro ambiente africano. E aos sábados, pelas 20 horas, no canal U, na Rádio Antena Web, em www.radioantenaweb.info. Este é o endereço pelo qual nos pode também sintonizar, ou me pode ouvir uma vez por semana, um programa de periodicidade semanal. Aqui, já sabe, é todos os dias, de segunda a sexta, em www.ondanacional.com. É este o endereço pelo qual nos pode sintonizar, adicionar-nos aos seus favoritos e enviar para os seus amigos e sermos todos uma família unida. Então, Sampa Ajuda, Dor na Alma, é o que vai abrir agora o bloco musical de puro ambiente africano. Eu sou o Leandro Amador e o programa que você está a ouvir é África Rítmica. Nunca sabes explicar o que acontece em ti. Tu vês como tá ficando e tá esperando pra voltar pra mim. A mim tá ficando ali com dor na minha alma. Cada volta na minha cama, tô já só, vou te passar. Mas é dor na minha alma. enganar, já vou cair nada. Quem vou e que esses parados vou ter na vida? Já vou enganar, já vou cair nada. Vou eu ser na vida, vou poder para boti. Procura outra vida, para que esse já catei. Vou eu ser na vida, vou poder para boti. Procura outra vida, para que esse já catei. Quem vou é que esses parados vou ter na vida? Já vou enganar, já vou cair nada. Quem vou é que esses parados vou ter na vida? Já vou enganar, já vou cair nada. Vou eu ser na vida, vou poder para botir. Procura outra vida, para que esse já catei. Vou eu ser na vida, vou poder para botir. Procura outra vida, pra que esse já catei. Vou eu ser na vida, vou poder para boti. Procura outra vida, pra que esse já catei. Vou eu ser na vida, vou poder para boti. Procura outra vida, pra que esse já catei. Procura outra vida, pra que esse já catei. Procura outra vida, pra que esse já catei. Procura outra vida, pra que esse já catei. Procura outra vida, pra que esse já catei. Esta é a Rádio Onda Nacional. Visite o nosso blog em radioondanacional.blogspot.com. Onda Nacional. Clica aqui. Clica aqui. Exatamente, também temos um blog na qual acabou de ouvir o endereço, pelo qual também pode ficar a par das nossas novidades, daquilo que a gente vai fazendo ao longo dos dias, das horas, dos meses e o nosso histórico do nosso passado. Se só agora começou a ouvir, a Rádio Onda Nacional poderá também saber um pouco do que a gente já fez para trás. E agora então, eu tenho um morango para si e um morango do Nordeste. Fico por aí, saborei esta magnífica morangada. Estava tão tristonho quando ela apareceu. Seus olhos que fascínio logo me estremeceu. Os meus amigos falam que eu sou demais, mas é somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso que eles falam que eu sou sonhador. E digo que ela significa pra mim. Ela é o morango aqui do Nordeste. Sabes, não existe, sou cabra da peste. Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. Amor. somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso que eles falam que eu sou um sonhador. E digo que ela significa pra mim. Ela é o morango aqui do Nordeste. Tu sabes, não existe, sou cabra da peste. A pensar de colher as batatas da terra. Com essa mulher eu vou até pra guerra. Simbora! E então, nós estamos por aqui, não sei o que é que aconteceu aqui de momento, que estava planeado entrar o Beto Duarte, mas ele não quis entrar, mas vai ter que entrar agora, claro, se não vai ao bem, vai ao mal. I love you. E então, aqui está ele, então, aqui está ele, fico por aí, fico na boa companhia, só ouvir o programa. África Rítmica, eu sou o Leandro Amador. E de segunda a sexta aqui na Rádio Onda Nacional, aos sábados pelas 20 horas na Rádio Antena Web. Fique por aí, fique na melhor hora de ritmo africano. Flower wall, one girl's a grand tomorrow. sábado, das 21 às 23, Noites Pop, na Onda Nacional. Os sucessos das últimas décadas da música, com Nuno Soares. Sábados, Noites Pop, na Onda Nacional. Mais música, menos palavra. Samba! Estamos a ouvir Jorge Neto, Angelina. Toquem hoje algo chuva tá quei, tá fazendo lembra tempo médio, tempo antigo. Meninos tá brincando na lama, tá correndo algo cheio. Toquem hoje algo chuva tá quei, tá fazendo lembra tempo médio, tempo antigo. Está brincando a lama, está correndo algo cheio. Oh, yeah, yeah. Ai, Vitória Lopi, a Zenimanco com Bali Bali, dos mancos, dos desgraçados. Dos diabos, dos mamurim, cata brincando com ele. Oh, yeah, yeah. Angelina Gomes, rival pó de cama, pedreiro na mundo, paciência. Sabura de nós no beijo, saudade minha cutelo, saudade grande de Adam Pambai. Mocinhos de goce e cacoche, sabura de nós no beijo, saudade minha cutelo, saudade grande de Adam Pambai. Oh, yeah, yeah. Ai, Vitória Lopi, a Senimanco com Bali Bali, dos mancos, dos desgraçados, dos diabos, dos mamurim, cata brincar o quê? Oh, yeah, yeah. Angelina Gomes, rival pó de cama, pedreiro na mundo, paciência. Thank you. Não sei se vocês estão prontos para a terceira parte do Homem Escuro. New York City. You are now rocking. You gotta love. I just wanna chill. World, get ready. Remix. I just wanna chill. You gotta love it. 50 remix. I just wanna chill and twist a lot. Catch stunts in my 745. You drive me crazy, shorty. I need to see you and feel you next to me. I'm providing everything you need, and I like your smile. I don't wanna see you cry. Got some questions that I gotta ask, and I hope you can come up with the answer, baby. Girl, it's easy to love me now. So good, would you still hug me? If I got locked up and sent this to a quarter century, could I count on you to be there to support me mentally? If I went back to Hoopty for my band, would you poof and disappear like some of my friends? If I was hit and I was hurt, would you be by my side? If it was time to put in work, would you be down to ride? I'd get out and chill a nigga, cat and chill and drive. I'm asking questions to find out how you feel inside. If I ain't rap cause I flip burgers at Burger King, would you be ashamed to tell your friends you're feeling me? In the bed, if I use my tongue, would you like that? If I wrote you a love letter, would you write back? Now we can have a little drink, you know, a nightcap. And we can go do what you like, I know you like that. World, get ready, you gotta love it. Então estamos aqui para levar já de seguida mais um bloco musical de 3 músicas. Vamos ficar com os Black Angels, com a música Angels. Depois Irmãos, verdade? Amar-te assim tanto. E depois Faz Amor Comigo. Então são mais 3 motivos para que você se sinta bem na nossa companhia aqui no programa Tropicália. E já sabe, eu sou o Leandro Amador, todas as semanas estarei na Rádio Antena Web aos sábados pelas 20 horas em www.radioantenaweb.info e aqui na Rádio Onda Nacional em www.ondanacional.com de segunda a sexta entre as 16 e as 17 horas. Então, vamos começar por ouvir os Black Angels. Paz e liga que vem pra falar. Desde o dia que partiste. Tempo está a escassear e daqui da minha parte um forte abraço para todos que estão aí desse lado e espero que tenham gostado desta hora de programa África Rítmica. Uma hora de puro ambiente africano, com muito ritmo, muita energia, porque é esse o meu fundamento, transmitir-lhe boa disposição e acima de tudo com que você se sinta bem, é desse lado ou do outro lado da web. Então já sabe, de segunda a sexta na Rádio Onda Nacional em www.ondanacional.com eu estarei entre as 16 e as 17 horas aqui a fazer-lhe companhia e na Rádio Antena Web em www.radioantenaweb.info aos sábados pelas 20 horas no canal 1. E então foi um prazer estar aqui e levar até si uma hora de muita e boa disposição. Até à próxima, se Deus quiser, seja feliz e faça alguém feliz, porque é esse o meu lema. Dá um sorriso iluminado, fez evolução em mim, e por tudo que é sagrado, nunca imaginei que ela era alguém assim. Vento, água cristalina, veio procurando o mar. O desejo me alucina, faço qualquer coisa pra você ficar. Faz amor comigo, faz amor comigo, me tira desta solidão.